Olá, jagunçada! Estamos começando mais um Pilha de Gibis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir mais Pilha de Gibis e Sete Jagunços. Esse programa de hoje vem com a nota de pesar, né? Na última semana, ficamos sabendo da morte de um grande artista, né? Na última segunda-feira, dia 24 de setembro, nos deixou o grande desenhista americano Norm Breffoe, aos 58 anos, né? O Norm ficou conhecido por grandes trabalhos com o Batman, né? E os leitores brasileiros puderam acompanhar seu trabalho nas Mensagens do Morcego, lançadas aqui pela Abril Jovem, né? Mais precisamente ali na segunda, terceira e quarta séries da revista do Batman, né? E aí o Breffoe nasceu em 27 de fevereiro de 1960, lá no estado de Iowa. Em 84, ele estreou pela essa indústria, né? E rapidinho ele começou já a chamar a atenção. Aí no ano seguinte, ele fez alguns trabalhos para editoras menores, além de uma única história do Capitão América, que ele também roteirizou, só que é sem diálogo, né? Só desenho, publicado em Marvel Fanfare. A partir de 87, ele assume de vez a Detective Comics, né? Já vinha de uma grande fase aí desde muito tempo, né? Iniciada ali com o Daniel Neal e o Neal Adams. E quase sempre ele fez parceria com o Alan Grant, né? Inclusive com ele criou alguns personagens, como o Ventríloco, o Jeremy Arkham e o Victor Zsasz, né? E aí a primeira vez também que a gente viu o Tim Drake foi no seu traço, né? Não é a criação dele, mas a primeira aparição do Tim Drake foi desenhada por ele, né? E aí entre as várias revistas do Morcego, ele ficou no personagem até 1993, né? Ali bem no comecinho da queda do Morcego. Aí depois disso, ali, até os anos 2000, ele desenhou alguma coisa pra Marvel, né? Pantera Negra, um Anual dos Vingadores, Thunderbolts. E em dezembro de 2014, a gente ficou sabendo que ele teve um derrame, o que causou a paralisia do seu lado esquerdo, né? E ele, por ser canhoto, ficou com os movimentos limitados e teve que se aposentar, né? E agora a gente ficou sabendo da morte dele, então por isso esse Pilha de Gibis é mais do que especial e vamos falar um pouco sobre alguns trabalhos dele. E para isso eu tô aqui hoje com o Marquito. Estamos gravando esse podcast com uma faixa preta amarrada no braço. E Vitor Azambuja. Uma faixa preta amarrada no braço com o símbolo do morcego, né? Tal qual aquela que o morcego usou com o símbolo do Superman. Bom, então, Vitor, já que você tá aí falando, cita aí um gibi do Norm pra gente. É difícil escolher uma história do Norm Breffoe, porque na verdade ele era um artista da série regular do Batman. Então ele marcou muito por ser aquele cara que tava todo mês lá na revista. E, honestamente, por mais que eu goste dos caras clássicos do Batman, eu gosto muito do Dick Giordano, do Dean Aparo, do próprio Neal Adams. O Batman que eu me lembro, que mais me marcou, que eu lembro que eu ficava desenhando a silhueta do Batman com os olhinhos brancos nas margens lá dos meus cadernos na escola, em vez de estar prestando atenção na aula, é o Batman do Norm Breffoe. Não é o Batman mais bonito, não é o Batman mais anatomicamente correto, mas é um Batman que mais chama atenção daquele estilo criatura noturna, sabe? Porque o Breffoe, ele tinha aquilo de fazer o Batman. Desenhava tudo bem direitinho, né? Todo mundo bonitinho. Batman sempre musculoso. E aí, quando ele dava um close no Batman, não se via o Batman de relance, ele simplesmente não desenhava o rosto do Batman. Desenhava só os olhos brancos da máscara, ou às vezes só os olhos e os dentes. Ou então desenhava o Batman agachado de um jeito que parecia que a capa dele tava viva, né? Cheia de pontas pra lá e pra cá. Com aquelas pontas no ombro também, parecendo um morcego infernal mesmo, alguma coisa assim. E é muito interessante que ele colocava isso na história, né? Ele não chega a ser um artista tão estilizado quanto era, mais ou menos na mesma época, o Kelly Jones, né? Que esse sim, ele desenhava um Batman. Aliás, todo mundo que ele desenhava mais parecia bicho do que gente, né? Na época eu não gostava, hoje em dia até aprendi a gostar, relendo, né? Mas, enfim, este movimento que ele dava pro Batman, né? Essa coisa de uma hora ele parecia um personagem real, outra hora ele parecia um personagem de pesadelo, assim, de imaginação mesmo. Eu achava muito interessante. Principalmente esse visual dos olhos e da boca sem mostrar o rosto, né? Como se a máscara fosse uma coisa só. Que até é uma coisa que o Bruce Timm aproveita naquela série do Batman do Futuro, né? O Batman Beyond, ele tem aquela máscara que é só a boca e os olhos, né? E a própria DC acabou usando isso mais tarde, nos anos 90, quando tem a queda do morcego, né? O visual, o primeiro visual do Jim Paul Valley com a armadura de Batman é muito inspirado nisso, né? Tem os ombros pontudos, tem a capa com mais pontas, tem a máscara, que é uma coisa só os olhos de fora, né? Depois ele dá uma mudada, já não fica tão parecido, mas... É, eu acho que é um artista que marcou muito, assim. Ah, mas é porque você cresceu lendo ele, claro, né? Se eu tivesse crescido lendo o Neil Adams, ele tá falando do Neil Adams. A história que eu lembro muito, assim, do traço dele, que eu reli pra falar esse podcast, foi a... que saiu aqui em duas partes, pela Editora Abril. Corresponde a Shadow of the Bat, número 1 a 4, que era... saiu como Retorno ao Asilo Arkham 1 e 2, né? Pra pegar carona no Asilo Arkham do Grant Morrison. É uma história do Alan Grant, que mostra o Batman sendo internado no Asilo Arkham, com desenhos do Norm Roy Fogel, claro. O legal dessa história é que aparece o Batman, aparece o Robin, aparece o Asa Noturna, aparece o Victor Zsasz, aparece o Jeremy Arkin, acho até que ele foi criado para essa história, né? Cara, eu quando li isso, eu gostei muito na época, assim, uma minissérie eu tenho até hoje, a mini abriu, não lembro de ter sido republicado isso, até acho que a Panini podia... É, aproveitar que a DC, pra ajudar o Norm, ela lançou um Lendas do Cavaleiro das Trevas, Norm Brayfogle, né, como ela tá lançando esses vários que a Panini tem republicado, que só do Dino Parra já são 9, né, acho que a Panini podia já correr atrás aí e lançar logo esse do Norm, né. E, cara, essa história é muito legal, é o Batman que eu gostava daquela época, sabe, os visuais que eu gostava, é o Asa Noturna com aquele visual ainda azul e dourado, mas não é o clássico do George Pérez, já é uma segunda, terceira versão daquele uniforme, né. O Robin já é o Tim Drake em começo de carreira, o Zsasz, ele desenha o Zsasz é um cara normal, só que ele tem a manha de desenhar o Victor Zsasz com os olhos assim, em formato de triângulo, que ele fica mais demoníaco também. E é o Batman em todas as poses que você imaginar, eu acho muito bacana. É nessa edição mesmo que o Jeremy Arkham aparece pela primeira vez. Também a primeira aparição do Victor Zsasz, Shadow of the Bat número 1, de 92. É que ele já aparece preso no Arkham, né? Assim, ao contrário do Victor, o Brayfogle não é a minha... Quando eu penso no Batman, não é o traço dele que me vem à mente. Eu acho que eu já devo ter comentado aqui que, pra mim, o Batman definitivo, ou a figura que, quando eu penso no Batman, logo me vem à mente, é a figura desenhada pelo Jim Aparo. Não porque eu cresci lendo, porque o Jim Aparo... Se bem que o Jim Aparo desenhou o Batman, acho que por umas duas décadas, assim, ele estava entrando e saindo das mensagens do Batman. Até semana passada, eu acho, né? Não, você tem uma ideia, esses 9... É, não li o nono ainda, mas esses 9 da Panini ainda é só o Brave and the Bold, nem a revista mensal do Batman, né? É introdução, né? É uma introdução antes do cara, né? É só aquela revista que era o Teen-Up do Batman, né? Tinha o Spider-Man Teen-Up. Então, justamente, o que você tá pensando dele sequer começou ainda, já foi publicado 9 cadernados. E assim, eu peguei pra ler agora uma das histórias do... Não foi essa do Retorno ao Arkham, eu peguei pra ler o Detective Comics 590, que é a história Um Morcego Americano em Londres, que tem roteiros também do Alan Grant junto com o John Wagner. E é bem isso que o Vitor falou, ele desenha uma coisa, até que eu anotei aqui quando tava lendo, ele desenha realmente um Batman troncudo, né? Aquele Batman... É, vai até soar estranho que eu vou falar, mas vou falar mesmo assim, aquele Batman maciço, né? Parece um bloco de concreto, assim, que ele é quadrado, musculoso e tal. É. E uma coisa que eu notei é que, pelo menos nessa edição, ele desenha os olhos do Batman vermelhos. Ele não desenha branco. Ele desenha vermelho como depois o Eduardo Risso fez no especial do Batman do Flashpoint, né? Que é o Batman pai do... Thomas Wayne. Thomas Wayne, isso. Bem lembrado, até porque o Thomas Wayne, a capa dele também tem essas pontas pra cima que eu mencionei antes, né? Que olha, não lembro de outro desenhista fazer isso antes do Norm, né? E essa história em si que eu li, ela é uma história fechadinha, envolve aqueles diplomatas de países fictícios que a DC gosta de inventar. Eu não lembro se é Kurak, Sincária, eu acho que é da Marvel, né? Sincária é o da Silver Sable, você tá pensando é o Sirak, que é o da... O Kirak. Pronto. Isso. É o dessa história que é pra ser o Iraque, né? Na época DC não usava os nomes reais do país. É bem isso que o Vitor falou. Todos os outros personagens, eles são, assim, bem corretos anatomicamente, não são exagerados. Ele tem um traço correto também, não é nem aquele traço muito simples, né? Muito sem, com poucas linhas, mas também não é aquele traço sujo, cheio de achura, né? Ele consegue ser um meio termo entre esses dois. mas as expressões que ele coloca no Batman, aquela feição dele bem sisudo, bem pesado, né? Você meio que sente o peso do personagem, né? Se ele tá aterrissando ali num telhado, você parece que escuta o barulho dele caindo no telhado. É impressionante o traço dele. E essa história em si também é bem legalzinha. História fechadinha, uma edição fechada de uma história do Batman em Londres, citações ao Guy Fawkes, que foi retratado tão bem pelo Alan Moore em V de Vingança, né? Que o pessoal fala, máscara do V. Não é a máscara do V, é a máscara que representa o Guy Fawkes, né? A história toda tem tudo a ver com a história do Guy Fawkes, o terrorista lá também quer explodir o parlamento de Londres. E o traço do Breyfogle é bem marcante mesmo. Muito bonito o traço dele. Mas aí, nessa história específica, é o anarquismo do Alan Grant gritando pelos dedos, né? Ele faz aquele questionamento quando o Batman se encontra com o terrorista, né? Surge aquele questionamento, né? De quem é o vilão, né? O vilão sou eu, um terrorista aqui de um país do Oriente Médio, ou é você, norte-americano, que invade os países, né? Para impor sua cultura, seja por meio do cinema e da música, né? Ou seja por meio da violência mesmo, invasões militares nos países menores, né? Que vão contra você, né? Que ousam desafiar os Estados Unidos, né? Então, quem é o verdadeiro inimigo aqui, né? Essa coisa anarquista do Alan Grant vai permear sempre, é sutil, né? Mas tá sempre permeando ali o Batman. E ele usa isso muito bem aqui, né? Por meio desse terrorista e aproveitando da história do que você falou, né? Do Guy Fawkes, né? Você falou até em anarquismo. Tem um outro personagem do Batman também que as pessoas esquecem, geralmente criado pelo que foi criado pelo Norm Breyfogle e com o Alan Grant, que é justamente o Anarquia, né? Era um moleque lá, até hoje ele aparece nas histórias, eu acho que ele apareceu até em Gotham, na série de TV, assim como o Zaz também já apareceu em Gotham na série de TV. Ele é aquele moleque lá que tem esse discurso do terrorista mesmo, e você vê que na história o Alan Grant, ele, você não entende se ele tá a favor do terrorista, em tese ele faz o Batman refletir, né, sobre o que o cara tá falando, mas ele tá louco. Não tá nem aí, né? Não tem código de honra nenhum. Ele vai pra Londres, ele mata o terrorista esse. Ele mata sem querer, pois mata, é, né? Ele joga o guarda-costas em cima do cara, o cara cai pela janela e morre. E ele não, tá não no mínimo, aí. No mínimo ele deixa o cara morrer, né? Que o Batman de hoje jogaria a bate-corda, pegaria o cara pelo pé, né? Deixa ele entregar ele às autoridades, né? Não, até aparece ele assim, não, né? Tentando pegar o cara e não consegue. Mas ele também não tem cuidado nenhum na hora de jogar o guarda-costas em cima dele. Né? Nem remorso, né? Ele não fica se remoendo por isso. Ele tá nem aí, né? Vamos, segue a vida. É o Batman do Zack Snyder, né? E também uma outra hora que ele vai lá deter os terroristas, que ele pega, ele rouba um carro e para pra perguntar no sinal, onde é que é o parlamento? Onde é que eu pego? Não, você pega a direita aqui e segue reto. Muito engraçado essa história. Ah, mas ele fala, né? Ele entra na contramão, né? Ele entra na mão esquerda, na Inglaterra, a mão direita, né? Ele bate o carro. Ele fala, né? Pô, tô numa cidade desconhecida, é noite, não vou perder meu tempo tendo que descobrir como andar pela cidade pelos telhados, né? Vou pegar atalho, então ele vai de ônibus, né? Vai de ônibus e depois ele pega um carro, rouba o carro, né? E aí quando ele joga o carro em cima dos terroristas e explode. Ah, acho que um deles estava usando um colete explosivo, mas bem feito, né? Morreram como viveram. Também ele mata os caras, não tá nem aí. Não procura um jeito de desativar a bomba pra ninguém morrer e tal. Ele não tá nem aí, ele impede os terroristas, né? E outra coisa também que você mencionou, esse já é um Batman um pouquinho diferente dessa época, não é tanto questão do Norm, mas sim do Alan Grant, com quem ele trabalhou bastante, né? Que ele é isso, né? Ele vai pra Londres, não conheço essa cidade. Fosse o Batman de hoje em dia, não, Londres, eu tenho a planta em 3D holográfico na Batcaverna, já treinei muito, né? Pra caso precisasse ir pra Londres, um dia já sei tudo sobre Londres, né? Esse Batman, não, nunca vim aqui, não conheço, porra, vou pegar o ônibus. Não é esse Batman perfeito, né? A gente sempre fazendo essa comparação. E ele vai de British Airways, né? Ele fala, né? Não trouxe um cinto de utilidades porque eu não ia passar pela alfândega, né? Então, eu tô aqui meio nu, né? Assim, tô com minha roupa e uma coisa mínima, né? Mas isso era uma coisa da época, e até por isso que eu acho que o traço do Norm funciona tão bem, que ele não era um Batman tão tecnológico. Nessa época, e talvez até por isso também que eu gosto tanto dessas histórias, era o Batman detetive mesmo, né? o cinto de utilidades tinha ali um mínimo de coisas que ele usava. O veículo dele era o Batmóvel, era um carro só, sabe? Não tinha o Batfoguete, a Bate-asa, o Batmóvel voador, não tinha o cinto de utilidades que tinha um computador que decifrava tudo pra ele. Era isso, era o Batman noturno, só saía à noite, né? Investigava a moda antiga, se precisasse dar um cacete nos bandidos, ele dava. E aí eu acho que por isso que o traço do Norm funcionava tão bem, porque uma parte importante desse Batman é aquela coisa dele pôr medo, né, nos bandidos. E se você olha um cara vestido de morcego, você cai na risada, você não tem medo, né? Então o Batman não funciona tão bem você desenhando ele bonitinho, certinho, com a roupinha, como você vê nas histórias hoje. Até eu tava lendo uma história daquele Clayman, que desenha muito, o cara desenha bem pra caralho, mas ele desenha o Batman normal, é um cara vestido de morcego, sabe? E o Norm não, o Norm ele dava esses... Você viu o Batman de relance, ele parecia um bicho, sabe? Se você olha o negócio dele, você se caga nas calças. Eu acho que o traço do Norm funcionava muito pra isso, sabe? Pra mostrar que o Batman era uma coisa que realmente botava medo. Vocês falaram do Anarquia, que foi a criação dele. A história que mais me... Que eu me lembro mais do Anarquia, inclusive, é de uma saga que eu tenho fé que um dia a gente vai falar aqui, que é a de Armagedon 2001, que saiu aqui na revista Armagedon 2001, número 3, que a capa é do Norm Breyfogle, que... Inclusive, a capa da revista não é a capa da edição que saiu na edição brasileira, né? A edição brasileira é a de Batman Anual número 15, e a capa que tá é a da Detective Comics número 587, que é justamente aquela história que o Tempus vai lá para descobrir se o Batman vai se tornar o monarca e tal, e tem uma participação importante do Anarquia nessa história. É a história assim, que eu mais me lembro do personagem, e a capa do Breyfogle é sensacional, essa capa de Detetive Comics 587. Mostra tudo, todas as características que ele costumava colocar no Batman, tem nessa capa. É a silhueta só, não, os traços do rosto não estão definidos, ele tá numa sombra. A capa parece a capa do Spawn, que tem vida, cheio de... Parece que ela tinha sido retalhada, porque não é uma capa bonitinha, feita retinha e tal, é cheia de ponta, então ela deve ter sido toda retalhada, e só aparece os olhos brancos e a elipse amarela com o morcego no peito. É o que define, e pra mim é a definição do Batman do Breyfogle. Você falou aí em capa, né, só... Para não esquecer, a capa da edição que nós falamos agora, né, do Morcego Americano em Londres, né, que é a Detetive Comics 590, foi utilizada pela Abril para fazer as 10 Noites da Besta, né? Cara, eu me lembro dessa capa na 10 Noites da Besta, um encadernadinho que a Abril lançou, que tem, o que eu tenho tem essa capa, não entendi nada. Abril fascina. Aliás, falando em 10 Noites da Besta, que não é dele, é do Starling, né? Tem outras histórias famosas que o Breyfogle desenhou também, que a gente vai deixar pra comentar num momento mais oportuno, digamos assim. Quem sabe, talvez ano que vem, porque o Batman vai fazer 80 anos, Por exemplo, aquela O Nascimento do Demônio, né? Que fecha a trilogia, aquela do filho, da noiva, e aí fecha com O Nascimento do Demônio. O Nascimento do Demônio é desenhado pelo Norm. Ele foi um cara que ficou muitos anos no Batman, né? E eu acho até, você lembrando assim, pô, você lembrou do Spawn, você lembrou do Batman do Azarello, né? Do Risso. A gente já falou aqui do Batman do Jim Paul Valley. Cara, eu acho que ele influenciou sim, sabe? Não sou só eu que me identifico. E você vê a reação do... quando ele morreu, eu geralmente fico sabendo quando morre alguém desse meio por causa dos outros artistas que eu sigo, né? Que começam a falar... com o Len Wein, que a gente já gravou um especial sobre ele quando ele morreu, foi a mesma coisa que foi agora com o Norm, sabe? Todo mundo falando bem do cara, todo mundo lamentando. Quando ele tava doente, eu já sabia, porque o pessoal falava muito, né? Tinha uma campanha pra ajudar ele a pagar as contas, né? Pra vocês aí que, com as urnas agora em outubro, pensem bem se vocês acham que o SUS é tão ruim, né? Porque lá nos Estados Unidos, quando o cara precisa de médico, ele vai à falência. Aqui, meu amigo, você fica 5 horas na fila, mas é atendido, tá? Então pensa bem antes de votar nesses liberalzinhos aí que querem acabar com o SUS. Ele era um cara muito querido, sabe? E eu acho que ele influenciou, sim, muita gente falando, muitos desenhistas falando, pô, ele era o meu Batman, eu conheci, ele tinha aquela estatueta, né? Um monte de gente postou foto daquela estatueta que é o Batman inspirado no traço dele. Justamente a questão da capa, eu acho que marcou muito. É, você via por muitos anos ainda o pessoal usando esse desenho da capa, que parecia toda retalhada, parecia que tava viva, né? Parecia que era uma coisa que ele usava diferente. Aí depois, claro, aí veio os filmes, veio a série Arkham, veio a própria Liga da Justiça do Grant Morrison, e o Batman já pegou uma outra direção mais perto do que a gente conhece hoje. Mas pra essa época aí, pra mim, esse é o Batman definitivo. Então deixa eu falar da minha relação com ele, né? Eu tenho, assim, uma coisa mais próximo do que Marquito falou, né? Só muda o artista, né? Quando eu comecei a ler super-heróis, né? Só comecei com Batman, de certa forma, ali influenciado por super amigos, né? Ser novinho ali, sei lá, 6, 7, 8, 9 anos, não se ligava muito nessa questão dos créditos. Então, a primeira vez que eu vi me ligar em créditos por conta de um desenhista foi já bem depois, foi o Graham Nolan, né? O Graham Nolan foi o primeiro cara, assim, do Batman que despertou de que esse cara aqui, sabe? Assim, você. As mensagens de abril era bagunçar, né? Misturava ali Batman, Detective Comics, Shadow of Batman, né? Todas aquelas revistas. Então, não saía ordem, assim, não saía aquele desenho todo mês, né? Então, você lia, achava, ah, esse desenho é legal. Aí, daqui a dois meses, pô, de novo esse traço que eu já vi, eu gostei. Aí, você ia olhar lá, era o Graham Nolan, né? Eu tenho pouca lembrança do Norman, porque eu não peguei, né, a segunda série do Batman. A terceira série, que é aquela em formato americano, já peguei já bem do final, então já foi pra mim uma coisa meio tardia, né? E aqui sempre é bom lembrar que uma das pessoas que nós conhecemos que mais é fã do cara é o Duvalli, né? Abraço pra ele, porque ele sempre falando, né, que quando começou a sair esses encadernados com os artistas, ele sempre pediu do Norman, né, pra sair um dele, que era pra ele é o Batman definitivo, né? E tem tudo isso que vocês falaram, né? Esse Batman mais robusto, né? Mas não tem anatomia muito perfeita, mas é aquele cara que mete medo, né? E aí eu destacarei aqui uma história que eu peguei, que saiu nessa Batman segunda série da Abril, mas foi lançado originalmente no anual, né? Que foi o Batman Anual 11, que tem duas histórias, na verdade, né? Duas histórias até, assim, é bem icônica, né? Uma é do Alan Moore com o George Freeman, né? Que é sobre o cara de barro, né? O terceiro cara de barro, né? Ele já tá no quinto, se eu não me engano, né? Esse de hoje aí é o quinto cara de barro. Então esse é o terceiro cara de barro, que é uma história bem, bem legal, assim, do cara de barro se apaixonando por um manequim de loja, né? Já era uma história antiga dele, que o Alan Moore resgata aqui essa paixão dele pelo manequim, né? E aí a outra é justamente que tem desenho do Norman Briffold, né? Que é com roteiro do Max Allan Collins, né? Que eu acho que ficou aqui mais conhecido por aquele. É, acho que é dele aquele. Chama Perdição? É dele. Estrada para a Perdição é dele. E aí, nessa história aqui, assim, o mote desse anual, né, são duas histórias de amor, né? Um é, no caso, o cara de barro apaixonado, e aqui é o Pinguim, né? Ele tá pra sair incondicional. E aí ele conhece uma mulher por meio de cartas, né? Que eles têm uma paixão em comum, que é os pássaros, né? Essa observar pássaros, colecionar pássaros. E aí eles começam a se apaixonar. E aí ela sabe, né, que ele é um vilão. E ela pede pra ele largar essa vida, né? Pra ele se consertar. E o único que não acredita nele é o Batman. E aí o Batman fica investigando, fica em cima dele e tal. Pra saber, né? Ele abre uma empresa de guarda-chuvas e só emprega ex-presidiário. O Batman fica sempre desconfiado, né? E todo mundo pedindo pra ele acreditar. Tem a participação do Robin também, né? Então, isso que eu gosto dele. Ele faz esse Batman troncudo, sabe? Bem grande, naquele traço clássico, naquela roupinha cinza, né? Tal. E o Robin é agilidade pura, né? Isso que fica, que mais marca, que mais marcava no traço dele, né? É que é essa parte ágil, na parte de ação, né? Como ele faz cenas de ação muito boas, né? Muito, muito dinâmicas, um desenho dinâmico, muito ágil. E uma segunda coisa que é fácil de perceber são as expressões faciais, né? Ele sempre dá um destaque muito grande às expressões faciais dos personagens. Não, cara, não fica aquela coisa bonita, não é aquela coisa perfeita, mas ele sabe expressar muito bem o que o roteiro tá passando, daquele sentimento daquele personagem, por meio da expressão, né? Sobretudo quando tá assustado, sabe? Tem uma própria cena aqui do Batman conversando com o Pinguim, o Batman tem assim uma, fica admirado com alguma coisa, ele dá um destaque assim nos olhos brancos, né, por trás da máscara. Então ele consegue puxar muito bem isso dos personagens. Então, pra mim, do pouco que eu lembro ter lido dele quando mais antigo, e depois já relendo mais coisas mais velho, sempre marcou isso, né? Esse traço dinâmico nas cenas de ação que ele fazia muito bem, né? Essa expressão facial e que vocês falaram, né? Essa coisa mais sombria do Batman, né? Aquela coisa que de um personagem que mete medo, né? Que é essa função dele, né? Tá ali pra meter medo naqueles bandidos, né? Então sempre me marcou por isso. Legal você lembrar do jeito que ele desenhava o Robin, o Tim Drake e o Asa Noturna também, né? Ele desenhava o Robin. O Robin, quando ele surge, ele é aquele cara hacker, mas ele também tem aquelas três minisséries de origem dele que ele treina com o Drago, né? O Richard Drago, uma coisa assim. E com a Lady Shiva. Então ele é aquele Robin bem Kung Fu. Ele usa aquele bastão Bo, que é uma coisa que é dele também, não era dos outros Robins. E o jeito que ele luta com os bandidos é sempre com aquele bastão. Ele usa o bastão pra distrair, ele usa o bastão pra bater. Ele é aquele cara bem eficiente, né? Ele realmente é um... Nessa época, o Tim Drake, ele é a outra metade da dupla do Batman, né? Ele tinha as aventuras próprias, chegou até a série própria, de tanto sucesso que fez o personagem. E pois é, foi o primeiro Robin a ter série própria, né? Foi o Tim Drake. Nem o Asa Noturna teve antes dele. Eu acho que a série do Asa Noturna vem depois também. Isso! O Asa, ele tinha destaque nos Novos Titãs, mas a série própria foi o Drake, né? E ele sempre desenhava o Drake, esse Drake esguio, lutador, ágil. E o Asa Noturna, ele pegava a ideia do acrobata, né? Então o Asa Noturna sempre se mexia dando pulos e piruetas e era quase um contorcionista, né? Quando ele invade o Asilo Arkham, que é um Asilo Arkham todo... Isso é uma coisa legal dessa história também. Que eles reformam todo o Asilo Arkham, transformam meio que num labirinto, assim, todo tecnológico. Quando ele invade se contorcendo, assim, mas com uma naturalidade incrível, né? Ele entra naqueles dutos de ventilação. Tem uma cena memorável que ele tá indo lá libertar o Batman, ele tá com a lanterna na boca, assim, ele dá de cara com o Batman no duto de ventilação, que o Batman já tinha fugido, né? Então, eles não, vim aqui te libertar. Ah, tá bom, já que você tá por aí, fica por aí que você pode ser útil, né? Então eu achava muito legal a maneira como cada um dos personagens que mais apareciam na história dessa época, né? O Batman no Asa Noturna. E o Asa Noturna era mais uma coisa especial, né? Porque ele ainda tava muito lá nos Titãs e depois ele vai pra Bloodhaven com outro uniforme já e tal. Mas eu achava muito bacana a maneira como ele dava um estilo, né, pra cada um se mexer e tal. Agora sim, a gente sempre, quando, isso é inevitável, vai falar do nome Breyfogle, vai lembrar dele nas revistas do Batman, onde ele ficou mais conhecido. Mas o Dão falou no início do podcast que ele também desenhou outras coisas, né? Ele desenhou pra Marvel também, desenhou Pantera Negra, se eu não me engano ele chegou a desenhar o Cavaleiro da Lua também. Mas uma outra historinha que eu li dele para gravar o podcast foi um Elseworld do Flash. E se você gosta das cenas de ação dele, do Breyfogle no Batman, aqui no Flash é um prato cheio, né? Para ele tentar impor movimento, colocar agilidade no traço, é nesse Elseworld do Flash. E ele usa um inimigo da Liga da Justiça nessa história do Flash, que é o Vandal Savage. Essa historinha do Flash, ela tem escrita pelo Pat McGrill, que eu nunca ouvi falar, nem antes nem depois dessa história. E ele passa que meio que em tempo real do surgimento do Flash Barry Allen, né? Ele na verdade é um pouquinho antes, ele surge ali nos anos 50, né? E ele é o único super-herói que existe. E aqui tem uma pegada até um pouquinho parecida com o Watchmen, né? Claro, obviamente, guardando as devidas proporções. O Flash é o único herói que tem, com poderes. Então, ele, depois da Guerra da Coreia, que foi logo depois que ele surgiu, não teve mais guerra nenhuma. Então, ele evitou a Guerra do Vietnã. Ele acabou com a Guerra Fria, não existiu aquela crise dos mísseis em Cuba, porque ele acabou com a Revolução Cubana, né? Ele tirou o Fidel do poder e Cuba voltou a ser um balneário norte-americano. Ele salvou o JFK, né? Ele foi lá e impediu que a bala matasse o JFK, e nesse impedimento ele acabou sendo atingido por uma outra bala e ficou tetraplégico. E o JFK acabou sendo reeleito depois para sempre, né? Foram 10 reeleições do JFK com a ajuda do Vandal Savage, né? Porque o JFK não envelhecia da maneira correta, porque o Vandal Savage, que é retratado como imortal nessa história, ajuda ali o presidente a fazer umas intervenções cirúrgicas extremas, né? Mudando órgãos, fazendo aquela velha plástica, botando um botox turbinado ali pra ele se manter cada vez mais jovem. E é uma historinha, um Elseworld que... Bem divertido, a gente não costuma ver tanto Elseworld de outros personagens que não o Batman e o Super-Homem, né? A maioria dos Elseworlds são desses personagens, mas esse Elseworld aqui é muito divertido, e o traço do Breyfogle aqui tá bem legal, tá bem bonito e mostra muito desse movimento que ele gosta de colocar nos desenhos dele. Saiu aqui pela Mythos, não foi isso? Naquele tempo que a Mythos publicava os Elseworlds que ele não tinha os direitos, publicava os Elseworlds, saiu aqui pela Mythos. Inclusive, até na história da Mythos, eles falaram que eles tinham anunciado como Força Estacionária, alguma coisa assim, era um outro nome. Aí depois que eles anunciaram, eles resolveram mudar o nome para Ponto de Fuga, que até tem mais a ver com a história. E essa história, eu comprava todos esses Elseworlds que saiu da Mythos, de novo, prometo um dia a gente falar deles. Mas assim, ó, eu acho essa história muito legal. É, uma curiosidade até sobre essa discussão do nome, o nome em inglês dela é Flashpoint. E depois no Brasil, o Geoff Johns reaproveita o nome para aquela clássica minissérie dele, né, que deu origem aos 952. E aí no Brasil, o Flashpoint do Johns ficou Ponto de Ignição, mas esse Flashpoint desse Elseworld aí ficou... É Ponto de Fuga. A edição seria... O nome da edição seria... Corrida Estacionária. Foi anunciada previamente como Corrida Estacionária, mas aí, segundo o pessoal da Mythos, na fase de produção, eles decidiram mudar para Ponto de Fuga. É, porque o Flashpoint, não teve? Eu tô olhando aqui na... rapidinho. Ó, um ponto de fulgor ou flashpoint é a menor temperatura em graus Celsius para que um plastificante liberte uma quantidade de vapor suficiente para formar com o ar uma mistura inflamável pela ação de uma fonte de calor externa, contudo sem que a combustão prossiga. Ou seja, não tem nada a ver com a história isso. Eu só uso porque fica legal. É flashpoint, ou seja, é o ponto do... onde o Flash acontece alguma coisa, que é como você falou, né? O Flash, ele é importantíssimo pra história mundial nessa Elseworld, né? E eu acho muito legal essa minissérie. Eu me lembro, não lembrava que era do Norm, sinceramente, faz muitos anos que eu li na época que saiu, mas eu me lembro que o roteiro tem viagem no tempo, né? Tem viagem no tempo não, é um roteiro que acompanha, né, a história. Em tempo real, isso. Isso é muito bacana, né? É, vale muito a pena se você achar, eu já vi ela em sebo e coisa. Saiu numa edição só, né? Foi um... Eram três minisséries, eram três partes originalmente, é que eles compilaram numa one shot. Vale muito a pena. Outra coisa, enquanto a gente fala do Norm, que vale a pena, histórias famosas dele, de Elseworld também tem aquela Terror Sagrado, saiu aqui pela Abril também, né? Que é um Batman numa realidade dominada pelo Estado, e o Estado e a Igreja não se separaram, né? Então a Igreja domina o Estado ainda. Bacaninha também. Tem... E essa é bem pesada, né? Essa é bem carregada, assim. Não é do Alan Grant, né? É do outro cara, É do Alan Brennett. Isso, é outro Alan. Não, ela é bem pesada, tem altas críticas. O desenho do Norm tá bem legal. Essa aqui eu tinha na coleção, eu acho, aí não tinha, aí perdi. Aí fui comprar no sebo, achei que tinha, não comprei e me arrependo até hoje. Mas é bem legal também. É aquela Batman no Brasil, que só é chamada assim aqui no Brasil, né? Que a Abril lançou. com o roteiro do Peter Milligan e a arte do Norm Breyfogle, você não vai achar isso, porque na verdade é uma história da mensal do Batman, que como ele vinha pro Brasil, a Abril aproveitou e lançou uma edição Batman no Brasil, que a capa é ele e o Cristo Redentor atrás, né? Tem muito... E outra, tinha uma época que a Abril lançou a revista em formato americano do Batman, antes daquela fase da queda do morcego, de Liga da Justiça e Batman, né? A série do Batman, pré-Liga da Justiça e Batman, era uma Batman em formato americano, que é bem essa fase, sabe? Das histórias do Alan Grant, do Norm Breyfogle. E é a fase que abriu o lance esses anuais, né, que nós estamos comentando, que também são muito legais. Se você achar isso perdido por um sebo aí, essa revista em formato americano da Abril, não é ainda a Premium, né? Eu acho que as únicas do Batman fora especiais que a Abril lançou mensal, aliás, a única revista mensal que a Abril lançou até essa época era essa do Batman, que era em formato americano, né? Então, se você não, saiu aquela, do Justiceiro também. Magazine, né? Em formato magazine. Saiu também, acho que é na mesma época, Os Caçadores, né? Que era eram isso. Era a fase do Arqueiro Verde, do Mike Grell, e tinha o Questão e o Batman também. Bom, mas enfim, se você achar essa Batman em formato americano, da Abril, compra, que vale a pena. Essa fase é muito legal. Acho que a gente já falou um bocado aqui desse grande desenhista. E só pra fechar, eu vou ler aqui o Twitter, né, que saiu pelo perfil oficial da DC Comics, quando eles se despedindo, né? Foi publicado no dia 26 de setembro, né? Eles diziam assim que o inegável impacto de Norman Brayfall no Cavaleiro das Trevas viverá para sempre nos corações dos fãs, né? Nossos sentimentos para seus amigos e família. Eu acho que isso expressa bem, né, o que foi o Norman Brayfall pro Batman e pros quadrinhos em geral, né? Então é isso. Então até semana que vem com mais um Pilha de Gibis. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.